É a primeira vez que vens aqui ao São Gonçalinho? Não. Gostas, já agora gostas de cabacas ou não? Agora, sim. E tu? Eu também, só que não gosto muito. Já alguma vez foste lá cima a tirar? Não, mas eu desejava tirar de lá de cima e dizer: comam, meus filhos, comam! E tu, estás a comer uma? Está saborosa? Sim, muito saborosa. Tenho aqui um saco. O que é que está no saco? Qual foi a prenda? Um livro, um chupa-chupa, um balão e cavaca. Então já valeu a pena a visita? Já, porque perdemos a aula de inglês. Para a rádio, há colegas que se queixam que as cabacas são molezinhas. É o caso? Essa está molezinha? Não, esta está molezinha. A minha está dura, a minha está dura. Quem é o São Gonçalinho? São Gonçalinho é um... É um homem. É um santo. A minha mãe, o meu mano disse que era um homem. Por isso eu digo, é um homem. A minha família diz, é um santo, mas eu digo que é um homem. Porque foi um homem que era humano.